fizer questionamento. Aguarde 6075. Escuta, obrigado. One 99016 descend to 2,500 feet, TNH 1014, clear final runway 10, report on final. Reduce your speed to 210 knots. Roger, reduce your speed to 210 knots, clear descend to 2,500 feet, and we're clear to join 9S, proceed to runway 10, and we would like to establish go 9916. 25, desça para 4,000 pés, ajuste a 0 no 4. 4.014, 2.21. 3597. 3597 completa o sinal Renato, torre 86. 286, 3597. 160 a bordo, com fins alternados, 3 horas e 9 minutos. Somente para ver, por gentileza. 160. Táxi aprovado, tá ponto de espera da pista 0, via parte 3, faixa de Índia, ponto de espera torre 1895, Kenya, ponto de espera torre 1, 18, decimal 60, Kenya Gal no 0, 4. Índia, ponto de espera da 90, 18, 60, gol 961. Bona 759, essa é a identificação desse para nível de 050, após o apoio do serviço 367. Tener 6225, desça para 250010, ajuste no 014, autorizada a final RNAV, reporta para o serviço 367. Autorizada a RNAV, descendo para 250. O CNN 265 da porta, quanto? Como o senhor avisa, 9916. Go 9916, complete final, tower 118.6. Tower 118.6, go 9916 today. Today. Xana 6075, autorizado, portão 5, chame táxi. Eu vou chamar a taxa 6075. Salvador, está 3597. Está 3597, Alfa chamando a Juliette. Alfa chamando a Juliette. É 075, táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio Uni Índia, ponto de espera Torre 118, decimal 60, QNH 10, 15. Autorizado o táxi até o ponto de espera, com QNH 10156075. Go 9916, vacated Foxtrot. Go 9916, Alpha Juliet, gate 09. Alpha Juliet, gate 09. 3517 para ingresso na Juliet. Após o Avianca, Juliet, portão 4. Juliet, portão 4, após o Avianca, está 3517. Voo 1961 na sua escuta, vai passar mil metros. Meia 1, só passar na Nicolai, voo para o 360 via 7 da El. 360 da El, voo 1961. Bom, no TEC 59, desça para 4.000 pés, o ajuste, correção, desça para 2.500 pés, o ajuste 0.5, autorizado RNAV, acima do zero. Reporte em F3.66. Você, 2.500, você mandará passando 3.66 no RNAV, não, zero, na direção. Salvador, bom dia, o Xener 6075. Xener 6075, contato Renato Nicolai, Instituto 360, via saída da EL. Sabel 360, via na da EL 6075. Solo 6225, para a posição 05 via Alfa Juliette. Confirme. 6225, prosseguindo para a posição 05 via Alfa. Gente. Identificação desse dia chegada a mais para o nível de voo 050. Aciona a identificação desse dia chegada a mais para o nível 050. Espera aí, pessoal, MDP Zulu. Foi direto do Duna, desse para o 050. Voo 093, 230 para o 160. Voo 093, aciona a identificação, dessa via, chegada bom para 4.000 pés, o ajuste no 014. Passando 366, pista vista, 759. Vamos 759, torre 118, decimal 6. 126, obrigado. Gol 1961, chama centro vitrine na frequência 12873. Confirma a frequência? 128.35. 2835, gol 1961. Salvador, número 9973, 72. Prossiga. Leve desvio à esquerda. Dati informações, na proa 040 por 15 milhas após a torna na zona. Gente, o uso 09972, reporta no final do desvio. Quer reportar no final do desvio e pra voador, né? A intenção é efetuar o NPP, ok? Gente, copiado, reporta no final do desvio. Reporta? No final do desvio. No final do desvio. Confirmo. Ah, tá ok, obrigado. Van 9000, aciona a identificação dessa via, chegada bom para o nível 050. Tá bom. Retornando na prova de dona nos finais de 2009. Sente o geral 9972, desça sem restrições para 2 mil pés, o ajuste 015, autorizado o NDB Zulu da 50. Autorizado o NDB 2015, 9972. M0075, chama Centro Recife, na frequência 128, decimal 35. 28? 128, decimal 35. 35, hoje é 6075, bom dia. Salvador, bom dia, gol 1759. Na 759, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 3. Federal 9972, Federal 9972, Torre 118, decimal 6. 19,6, obrigado. Voo 1093, desça para 2500 pés, o ajuste no 01. Autorizado RNAV da pista 10, reporta no Serra Vitor 366. Portão 366, autorizado 2500, 1015 agora, 1093. Portão 3153, formação Delta confere, copia o 360. Copia. Autorizado para Galeão, viu, Pernambuco 857 até Monso, nível 360. Saída da Eula de Rome, primeira curva à direita. Transponde 5526, controle Salvador no 20, decimal 8. Estamos autorizados nível 360, Pernambuco 857 Monso. Saída da Eula de Rome. Transponder 5526 e o controle 1208, TAM 3153. Correto, chame pronto, portão 62, TAM 3153. TAM 3890, autorizado para Serra Brava, Roma Fox, peso Luna 7, nível de voo 330. Saída Puca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda. Transponde 5523, controle Salvador no 20, decimal 8. Autorizado para Recife, peso Zulu, Luna 7, nível 330. Saída Puca, Jamaracaju, decolada 10 com curva à esquerda. Transponde 5523. Controle de Salvador, 120, 8, 3, 2, 9, 10. Correto, chama pronto, bom remoto no 2. Voo 1093, chama a torre 118, decimal 6. 9000, deixa para 2500 pés, o ajuste no 015, após pelo ou serviço 366 para o procedimento RNAV da pista no 0. Reporte serviço 366. Após pelo, 366 para 2500, da 9000. Deixa eu Será 9972, Alfa Kilo, parte 3. 0. Chega. Contra 3240, solicito que estiver em funcionamento, remota no 2. Autorizado. Autorizado o pushback, remota no 3890. Voando 366, até 9. Porta no serviço 366, guardando a transferência. Reportagem, serviço 7. Bom, 093, bom. 093, Alfa Mendes da Juliette. Juliette, 3597 Delta, confere. Só 1 minuto, cópia. Confere? 1 minuto pra cópia, prepare Arbor 1 no LF. Arbor 1 no LF, obrigado. Com a Juliette, 093. Portão 8, via Juliette. Juliette 8, 093. siga. 340, transmissão taxi, a bordo 163, autonomia 6 horas, 28 minutos, alternativa pela porta. Então, 390, observando o Boeing da Van ingressando no gate 8, segue após via Pátio Ninja, ponta de para torre 1895, corrige 1180, QNH 1095. Após a nave da Goa, ingressando 8, segue Pátio Ninja, 1180, 1895. Autorizado para Serra Bravo, Bravo Romeu, via 317, nível de voo 360. Saída Arbor 1, eleva com primeira curva à direita. Transponde 5525, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Brasília, via 317, 360, nível Arbor 1, eleva a saída, primeira curva à direita. Arbor 1, eleva. Arbor 1, eleva. Correto, Champrano, portão 4. Solo, trígono 53, se der questionamento no 06? Aguarde, trígono 53. Aguarde. Solo Azul 4201, informação Delta, autorização. Delta com férias, o 4201, aguarde cópia. Na Suíça. Salvador, bom dia. Delta 9000, liberado. Delta 9000, office, fechamento da Juliette. Tan 3153, portão meia desautorizado, chama táxi. Sim, autorizado. Azul 4201, cópia. Prossiga. Autorizado para Serra Brava, que é papá, V310, Tubab, V306, sai conforme rota, nível de voo 300. Saída da Euleidão, motiva, primeira curva à direita. Transponder 5544, controle Salvador no 20-8. Eu Azul 4201 está autorizado para Campinas, nível de voo 300, decola da El, linha da Mótima, primeira curva à direita, Pesolo 10, base, Pesolo 16, costa do plano. 5544, transponde 1208, o nosso controle Azul 4201. Correto, chama pronto, estacionamento, confirme a posição. É o Pátio 3, som, se pensar. Ok, Pátio 3, chama pronto. Chamaré. Qual 353? Ok, poderia manter posição da passagem aeronave da companhia ingressar para remoto no 3 após o autorizado push? Gente, mantendo posição, aguardando que a aeronave da companhia passar. Então, 9000, remota 1 no 3, via Juliette. Juliette, remota 1 no 3. Portão 4, autorizado de chantaxe. Tá 3890, contato radar decolagem, sul para o 330, via saída Puca. 330, via Puca. Na 35, na 7, iniciando. Alô Salvador, Oceaner 6225 com a Delta, ponte 5 para Brasília. Prepare Arbor 1, Elefa, aguardando o copy 6225. Arbor 1, Elefa, aguardando 6225. Boa Delta 357 para o táxi com 145 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternado com 3597, direita via Índia, ponto de espera torre, 1-18-60, QNH-10-5. Ajuste 1015, via Índia, 1826, tá transmitindo. Solo da 3153 com 171, 3 horas e 10, Campinas, para o táxi. Tá 3153, táxi aprovado até o ponto de espera da 10, via Baixa Unindia, ponto de espera torre 118, pessoal 60, QNH 1095. 1041, índice 2560, ponto de espera da 6225, copia. 6225, copia. Autorizado para Brasília, via Baixa 7, nível de voo 360. Saída Arbor 1, eleva, primeira curva à direita. Transponder 5542, contra Salvador no 2028. Brasília, via Pergoluno 7, nível 360, Arbor 1, eleva. É a saída, primeira curva à direita, 5542, transponder 1208, controle de saída, CNR 6225. Correto, chão pronto, portão 5. Câmara pronto, portão 5, CNR 6225. Zero, chama Centro Recife na frequência no 26.85. Bom dia, prossiga. Tem autorização? Afirmo, autorizado para Confins. Vinha 2-1. Vinha 3-0. Saída Arboruno, Elefa, Nidbo. Responde 5557, controle Salvador 208. Correto, chama para o Porto 8. Gente, copiado, o programa é o VOR da pessoa no VOR. Controle, bom dia, tá? 3517. Só 3517, contato radar decolagem, sul para o 360, via saída Argo 1. Saída Arbor 1? Afirmo, Arbor 1. Gente. Salvador, Sané 625, gate 5, pushback acionamento. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Estado 9970. Estado direto estado, federal 9970. Direto estado, 5970. Controle, 3153. 3153, contato radar na decolagem, sul para o 360, via saída da EL. Da EL 360. Pode curvar direto da EL? Após 2.000 pés, vou direto Leda. Leda, ok. Sartre 5401, alterna Sierra Bravo, Sierra Romeo 4 horas e 5 segundos. Esse é o B1 novo no 3. Brasil 4201, segue um avião à frente com o número 2 até o ponto de espera. Via Pátio 1, Índia, ponto de espera, Torre 1, 18.60, QNH 1095. 1095, segue como número 2, via Pátio 1, Índia, 18.60, 4.0. Salvador, Sirius, delivery. Go 1963, we have information on Delta. Request is 6 years to Galeon, flight level 360. Can I to copy Go 1963? Goodbye.